Salvador, boa noite, bom dia, 5557. Bom dia, 5557, contato radar, sua paralisa 360, tá? Confirma o nível? 360? 360, Natal, 5557. Controle, a possibilidade de abrir de o 5557. Agora a coordenação com Recife. Obrigado. Autorizado BID, trip 5557. Autorizado BID, 5557. 3557, chame Recife, 125190, termo 3225. Bom dia.